5570. Confirmação, transponder. 5570. Autorizado com 5360, saída da El Leda Bridge, após voo Apezulu 16. Controle Operão 208 e o transponder 5570, 5729, está na ponte número 4. Chama, puxa, sinal. Chama quando pronto, 5729. Cópia. Confins 36360, Apezulu no 6, decolagem pista 10, da El Leda Bridge, com curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, Apezulu no 6, 120, decimal 8, 5573. Confins 360, levando a nossa curva direita da El Leda Bridge, depois do Bridge, Apezulu 16, 120, decimal 8, 5573, até 3297. Azul 41-18, Sami Recife, 1251, Alterne 13325. Felipe 251, 13325, 41-18, boa tarde. Aguarde cópia, Galeão, no 077. Da Bridge. Escalei Max Rey, confirma para o ideal para o destino. Parou, escalei Max Rey? Afirmo, para o ideal para o destino. Max Rey, informe pro ideal pro destino. Proa 263, radial 263, Salvador. Sim. Acionamento pushback na ponte 45729. Autorizado, chame táxi. Agora para o táxi, 729. autorizado na 10, chame táxi. Tango Índia na escuta do Golfe de Hotel? Dona Mato 25, descara 2000 pés, que é negar 1014, autorizado sinal ILS, a porta estabilizada. 2014, é a porta estabilizada, tava descendo. Salvador, boa tarde, voo 1755, centro da informação Terra. Dona 755, despara nível de voo 050, chegada Bonf. 050, Bonf, 755. Salvador, 3541, centro da Terra, atualização Monte Claro. Monte Claro, da Guaicoca. Mantém as condições visuais 500 pés, que é negar 1014. Controle autoriza para o Oscar Lima Correia após dar voz direto de GQ na 264. Faz a abo, Oscar Lima Correia autorizado direto de cima. Muito obrigado, Oscar Lima Correia. Goma 075, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 11 milhas. Um Bravo Eco 9 cruzando 9.200 pés para nível 140. Goma 075 está com o tráfego de GQ. 4 horas? 3 horas e 40. 3 e 40, gente. Livre táxi até o Polistero 186, 5729. Papa Romeu Lima, confirme procedência. Na 075, redução para 1,90 mais. Oh, na 075, pode ser a mínima de 200 nós limpos, senhorita? 200 mais. Ei, boa tarde, web 5729, ponto de espera da 1,0. 5729, alinhada e decolapso, 1,0, 1,20 graus, 6,12. Entre a linha e cola da pista, 1,0, 5729. Mandou boa tarde no 395 da Gol. Goma 395, desça para nível de voo 060, chegada Mari. 0620 na Mari, voo no 395. Ogona 075, cruza 070 para o 050. Desça para 3.000 pés, que negar 1014, voo 1075. 3.000 1014, voo 1075. M14, Augusto. Parte vem 18.6, M14, obrigado, 3.217. Já vi o detalhe até o... Boa tarde, é o Passaredo 223, onde tem a informação Sierra? Passaredo, ciente para Barreiras, agora de porta. Vagando. Voo no 077, cópia. Pronto, cópia, voo no 077. Galeão 360, Apesulo 10, SMAP, Lúvito, Mabacena, após conforme, decola 10, direita, Dael Leda Bridge. 120, decimal 8, 5002. Missão curso do localizador. Presente, proa 040, limitado localizador, 1075. Chame para posicionar. Montes Claros 200, decola da 10 direita, Arbor elefa, após elefa direto Vitória da Conquista, após retorno e após conforme. Controle 120, decima 8, 5007. Autorizado, Montes Claros, nível 200, saída Arbor elefa, após Vitória da Conquista, retorno após conforme. Nível 200 autorizado, decola 10, curva direita, 5007, transponder, controle 1208, poder 5241. Correto, trip, chama. Aí. 70 mais. Gona 70, Gona 075. Estabilizou, 925. Gona 925, complexo máximo e torre 18, decimal 6. 18,6, boa. Controle UFG5729. Estador, curva direita, proa 080. Desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Gona 075, desça para 2000 pés. Genegal 104, para o curso do localizador, curva direita, proa 085. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000, direita 085, reportará estabilizado, Gol 1075. Boa Dota 3560, informação Sierra, descendo a 150. A 3560, despara nível de voo 070, chegada Mari. Chegada Mari, desce ao 070, TAN 3560. Controle Webjet 5729, cruzando 4000. Webjet 5729, contato radar, subam nível de voo 360, saída da El. Saída da El, pode voar direto Leda, da Presidente ou da El? Autorizado. Direto Leda, obrigado. Mike Alcudato, mantém as condições visuais, QNH 1014, reporte ideal de descida. 3217, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Capatão Guasca, Limax, Rei, Sami, Recife, 1260, Pern, 1288. 260, 1288, Guasca, Limax, Rei. Rei 560, faz velocidade indicada. Já reduziu para 250. Reduza para 230 nós, o TAM 3560. Reduzir mais, 250. Gona 075, localizador. Gona 075, complexo final de Sumi Torre, 118, decimal 6. 1186, 1075, boa. Torre Salvador, boa tarde, voo 1075, estabilizado X-Ray. Aeronave chamou? Confirmo, senhor, voo 1076, uma boa tarde. 1075? 1075, perdão. Reporte externo, baixado travado, 1075. 75. 34. Você não autorizaria voar Bridge, o 5729? Aguarde, o objeto 5729. Obrigado. 86. Prossegue com a torre para acionamento táxi. Objeto 5729, dá presente no hybrid. Presente. Presente, bridge, muito bom, obrigado. Bona 755, desce para 2000 pés, QNH 1014, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2014, reportar estabilizado, 755. Solos 36, direito, 1219. 219, vou livrar. Boa. Itaprua 105. Direita 105 do curso localizador trip 5488. Controle o Papa Romeu Lima, já visual com o campo. Chame torre, um número decimal 6, Papa Romeu Lima. 786, graças, senhora. Celso, Lima Kilox aí. É porte alinhado e pronto. E após conforme. Controle 120, decimal 8, 5004, transponder. Está autorizado, nível 340, para a barreira. Pode como ficar 10, com curva esquerda, saída Momo. Após Momo, Cosmo. Dedor, Zambi. Controle 1208 e o transponder 5040, passando 2231. 5004, confirmando. 5004, passando 2231. Uma boa tarde, Paulo. Xané 6304, posição 05, para o pushback, acionamento. Autorizado na 5, chame táxi. Chama táxi na 304. Paulo, gol 925, boa tarde, livrou. Gol 925, mantém a posição antes da Juliette. Seu portão será o número 5, está sendo liberado agora. Paciente, mantém da Juliette aguardando a Xané 925. Paulo Salvador, gol 977, autorizado, portão 9, chame táxi. Tem a posição, Lima, aquilo aqui, Juiz. Diz para 500 pés, que negão no 04, Mike Eco Delta. Goma 755, vetoração para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 185. Certo, 185, 755. Zero. Livre pouso 10, 1075. O que pousou agora, ela vai adiantar aqui a posição número 5. Vai sim. Ok, a gente vai iniciar o nosso push aqui de maneira para a aeronave a posição 4 para facilitar a entrada mesmo, ok? Afirmativo, o pushback padrão da 5 já libera o ingresso do pátio, ok? Tá bom, é só confirmar, não seria o 4, não seria o 62 aqui, a gente empurra um pouco mais para trás para dar a dificuldade de entrar. Saulo, passaria 2231? Passaria 2231. Prossiga, passaredo. Essa ainda é Momo Cosmo. Momo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Ah, Kilo, Oscar, Golf e Bravo Uniforme. Passaria 2-3-3, Bravo. Toma muito boa tarde, 5-2-9, transformação aqui. Para a conquista, guarde copa em trip. Barra 2-2-9. 3-1-7, embalado 3-2. Então, 3-2-1-7, contato radar, subo ao nível de voo 360, saída da El. Então, 3217, contato radar, bom nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL. Tá, 3560, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0005, seu limite é magnética 080 de Simbra. Esquerda 005, limitado pela 080 de Simbra, 3560. Vitor Sardel, mantém o nível de voo 050, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, seu limite é magnética 080 de Simbra. Puxando, quando tiver condições de ingresso, com segurança, para o portão 5, está livre. Positivo ingressando para o 05, observando a janela 925. Diálogo no 075, liberado. No 075, mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette. Gol no 755 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 120. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Esquerda 120, reporta nós, estabilizado 75. Vai atingir a 080 de Simbra, 1395. Trip 5488, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, Autorizado, final MS, repórter estabilizado, 3548. Gol 1395, redução para 21, correção, 1809, nós, curva direita para o 050. 180, 050. Teve a queda na pro 010, limitada pelo 080 de sembra, o... Apatango Lima, Kilex Rei, mantém-se condições visuais, QNH1104, reporte no farol da Barra. É, reportarei. Senhor de Salvador, boa tarde, 6720 da Avigete Paterna. A 76720, despeito nível de voo 050, chegada Bonf. 050 na Bonf, 6720. Abatango Lima Kilo X-Ray informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 7 milhas. O Eco Charlie 35, mantendo 500 pés no litoral. Afirmativo, X-Ray. Controle Web 729, usando nível 240. Reporte para aproximação aí, batalhão de choque. Afirmo, manter a escuta da torre guardião. Nossa posição de 12 horas, 5 milhas, 1 Papa Alfa 34, mantendo 1000 pés, rumo oeste. No limite da 3560. Aguarde da 3560, 35888 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 1920. Direita 1920, da 3560, mantenha o 60. Está passando externo, 755. Goma 755, complete final, chame torre 118, decimal 6. 86. Goma 395 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 090. Desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Direita 0902, reportará. Na 3560, reduza para 1180 nós, curva à direita para o 060. Salvador, guardião 02. Prossiga. Está no vertical do batalhão de choque. Se autorizado, intenciona acender a 1000 pés. Atenção do 02. Observe o tráfego da Gol, corrigindo, que vai prosseguir para o ponto de espera. Após o Gol, está livre até a posição 2. Observando o tráfego, após, prossegue posição 02, 1075. Atomeio na 04, cara, Adel. 5 minutos, meu pé, escuta da rádio da torre, guardião. Azul 4206, despara o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 4206. Tan 3560, redução para 1790 nós. Segue tráfego na sua posição de 6 milhas, na sua posição de 12 horas a 6 milhas. Um Boeing 738. Está reduzindo, 3560. O destino e altitude? Delta proa da Itapuã, condição da 35, é correto? Então vai manter, espera em Itapuã, aguardando instruções, é com o Delta. Thanks, sir. 10 condições visuais, 1500 pés, QNH1004, reporte no através de Paripe. 077 mantém. 488, complete final de Sami Torre, 118, decimal 6. 18,6, feijão. 304 do Xenai, mantém a posição, boa tarde. Mantém a posição, mas 3 no máximo. Torre Salvador, Rotrip 5488. Rotrip 5488, altímetro 1094 agora, continua a aproximação, aguardando pista livre. Bom. Passou externo, baixado travado, Rotrip 5488. Gente, aguarde pista livre. Solo é o Trip 5241, tá com POB de 4,9, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Pampulha, para o táxi. 4,6, libere próximo à direita, 1219, Solo, boa tarde. 219, 75. Dia 18,6, torre no ponto de espera, 1014, ajuste. Bate índia até o ponto de espera, quando pronto chama a torre, 5241. passar lotadas para 3.000 pés. Demaquilex, frequência livre. Azul 4206, redução para 2109. Reduz 2100, azul 4206. Objeto 6720, redução para 2109. 2100, 6720. Tá 3217 na escuta do controle. Chega. Chame Recife, 1251, na Terme 13325, tá 3217. 251-1325. O controle, o Vitor Charles Hotel para prosseguir na descida. Vitor Charles Hotel desce para 3.000 pés. 3.000 pés, Vitor Charles Hotel. Saredo, prossiga até através do 612. Aguarde para prosseguir. Tá através do 612, aguarde para prosseguir. Passarei 2231. Triplo Papá Romeu Lima, cópia. Zero, chegada a mão. Boa em um Airbus, já está ingressando em ILS. Então vai ter que aguardar o pouso dessas duas aeronaves, ok? Triplo Papá Romeu Lima. Vitor Charlie Hotel para o curso do localizador, curva direita para o 080. Direita 080, Vitor Charlie Hotel. Silva, aqui o segundo tráfego, o banho da Gol já está cruzando o marcador externo. Vai manter o setor aí, Itapuã, aguardando a passagem dos dois tráfegos. Hotel Fox Papá, confirme o tipo de equipamento. Thanks. Vou para Romeu Lima, aguarde para a decolagem, que mantém a posição. Exato localizador, na 395. Na 3560, complete sinal de cemitério, Rio Número 8, decimal 6. 186, 3560. Luna 395, complete sinal de cemitério, Rio Número 8, decimal 6. 16, obrigado. Olha, Vitor Charlie Hotel para prosseguir na descida. Vitor Charlie Hotel desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 2.000, autorizado sinal ILS, aportará a Charlie Hotel. Guardando pista livre. Guarda. Tipo 5488, no solo 48, à direita, 1219, solo, boa tarde. 1219, boa tarde. 5, forma o tráfego à direita, sobre o farol do Itapuã, helicóptero 500 pés, é com o Charlie 35, não vai ter freio com a sua aproximação. Segundo tráfego à esquerda, setor norte da torre, 1.000 pés, helicóptero da Polícia Militar, 1 esquilo. O vento é 1.00 graus, com 0.5 nós, tem livre pouso, pista no zero. Paciente, livre pouso, no 395 da Gol. Vitor Charlie Hotel, curva direita para o 090. Direita 090, Charlie Hotel. Resolve o tráfego do parque, aí aguardamos. Eu ativo, daqui a pouco eu autorizo o seu ingresso para o portão 8. A esquerda agora de imediato, a esquerda vai cruzar a vertical da torre, agilizando o Mike Delta. Tráfico Luiz, que mantém as condições visuais, que negar no 014, reporte rotatório. Torre Salvador, está 3560, uma milha do externo. Tá, está 3560, continua aproximação, guardando autorização para pouso, ajuste no 014. 014, aguardando. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PROA, seu limite ao curso do localizador. Mantendo PROA, limite localizador, 4206. Objeto 6729, redução para 1909. No eixo 190, informa o guarda.